Plano 89, autorizado por estacionamento, chame táxi. Mas o 4235, desça a 2000 pés, 1021 permanece, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1021, livre LS X-Ray, o 4235. Tá, pode se considerar a restrição é pelo? Pelo? Pode. Chegada Mari, pistol 050. Identificou Mari 050, tá? 3398. Ultra 3398, é possível vá na pula ou da posição dura, senhor? Negativo, número 3 na aproximação. 3 na aproximação, pode ser. 3305, desça 2000 pés, 1021, livre LS X-Ray. 2000, 1021, livre LS X-Ray. Sinalizador, pista vista, azul 4235. Azul 4235, complete o LS, chame 12, ano 9, 3 Palmeiras. 86, boa noite. Salvador, azul 4235, boa noite. 4235, boa noite, reporte externo. É, boa, será. Chegou no 889-065 a porta. Terra Campinas, 3 horas e 45. No 0 graus com 9 nas, altímetro no 021. Livre posto pista no 0, no 021, no 4235. Boa noite, voo 604, informação de bordo. Gol 604, identifique, chegada mar e desça ao 060. Boa noite, voo 989, mantenho no 0. 889, ali, mantenho no 0. Mantenho no 0. Azul 4235, solo azul no 4, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, portal número 3. Pra 3305, fui LS, alguma pista? A pista aqui, ó. Torre Salvador, 993, 16. 26, boa noite. Pra 3398, desça 2000 pés, 1021, livre da restrição de Itape. Livre LS X-Ray. 1021, descendo para 2000 pés, livre da restrição e forma no ILS, tá? 3391. 3305, baixado e travado, pista 10. Boa noite, 3305, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 021, aguarde pista livre. Aguardo, 1021, pista 3305. Livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 021. Pouso autorizado, 3-3-0-5. Pouso 889, decolado aos 1-6, controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, bom, 889. Salvador, Gol 989, 1800 da Euleda Bridge. Boa noite, 989, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360, saída da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, o Gol 989. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Não. 3305, solo 18, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, nessa frequência, 3305. 6747. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 1-6, saída da Euleda Bridge. Decordão no 0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5574, coteja. Pois lê da Bridge, chama para pushback acionamento. Estabilizando em LS, eu tá 3398. Tá 3398, chame turno no noite, 36. 186, boa noite. Gol no mesmo 4, livre, LS X-Ray, forte estabilizado. Tá livre, o LS X-Ray, mas foi mais estabilizado, gol no 604. Torre, boa noite, tá 3398 estabilizado no IEC. Tá 3398, checa trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro no 021. 1021, livre pouso na 1-0, tá 3398, baixa a trava. Identifique, chegada Bonf, desça 4 mil pés, ajuste no 021. Solo aos 24, livre direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, está 3398. Arrisco. Gol 604, Chimiturno, no 83 Palme 612. Está estabilizado, Gol no 604. Chimiturno, no 862. 26, Gol no 604. Torre, boa noite, Gol no 604, embaixo travado, final da LSX Ray. Boa noite no 604, livre pouso no 10, vento 1, 10 graus com 8 nós, altímetro 1021. Livre pouso no 021, ajuste bom no 604. Táxi para Juliette, foi a 3398. Gente, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette 8, obrigado, boa noite. Autoridade chama para o táxi. Desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray, livre da restrição em Pelô. Desce para 2.000, livre da restrição em Pelô, com INF, total 9907. 1117 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com... Dados? 1117 a bordo, 117, 4 horas de autonomia e alterna com... 2117 a bordo, altímetro 1021, observe o Boeing da Gol, vai ingressar para o portão 2 após o mesmo. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera, Torre 18, sinal 6. Pode dar a nave da Gol, via Índia Alfa para o ponto de espera, Torre 18, vai vir até o ponto de espera.